Portugal 019, I'm grounded 33. Taxi via Alpha and Kilo, Apron 3, and then Apron 1, position 11. Portugal 019, registered via Alpha and Kilo, Apron 3, Apron 1, position 11. Torre Salvador, Chanel 6224, portão 1 para pushback e acionamento. 01, livre, chame táxi. Chamará para o táxi 6224. Alô, Salvador, boa noite, Rio 5972. Aguarde na 118.612, cópia. Aguardaremos lá o 5972. Ray Alpha for Yankee Juliet on the localizer 8 miles, runway 10. Ray Alpha, complete final protocol, tower 118.6. 118.6, X-ray Alpha for Yankee Juliet. As of 209, call now is Vicente, frequency 125.1. Salvador Tower, X-ray Alpha, Alpha Yankee Juliet, final inbound runway 10. Clear to land, 090 degrees, 1 knots. Clear to land, X-ray Alpha, Alpha Yankee Juliet. And we're going to park Leader Aviación FBO. Roger. Voador é o Rio 5972. Aguarde. Voador, Chané 6224 para o táxi 99 a bordo, 1h50 de autonomia, alterna Salvador. Xerê 6224, livre até o ponto de espera. Ok. 1014 ajuste, estamos pronto para decolagem. Chamará pronto para decolagem no ponto de espera. 1014 ajuste, 6224. Correio 5972. Salvador é o Rio 5972. Só um instante, aguarde. Aguardando, senhor. Yankee Juliette, on ground at 4-0, taxi via Alpha em Kilo, 8.3. Alpha Kilo, 8.3, X-ray Alpha, Alpha Yankee Juliette. Tal no pátio 3, aguarde, puxa acionamento. PMV é chamado solo, além do Oceané. É, o Rio 5972 está aguardando a autorização de voo e já pronto para acionamento pushback. Ativo, ativo. Rio está autorizado, Galeão, 320, permissão 50, decola da 10 direita, da El, Leda, após Leda, Bidev, controle 119, decimal 8, aciona 5167. Autorizado para o Galeão, 320, Pelamp, Whisky 50, decola da 10, com curva direita, saída da El, Leda, depois Bidev, controle 1198, 5167, o transponder Rio 5972. Rio 5972 é o número 2 para pushback. O tráfego da Total já tinha solicitado na outra frequência. O tráfego também está aguardando devido a um tráfego que está na Alfa e vai ingressar no pátio 3, ok? O Rio aguarda para push. Ok, aguardando. Espera, pronto, 6224. O 6224 autorizado, a linha decolar. Uma centena, 8 nós. A linha decola, 6224. Tal 9908, observe, tem um tráfego ingressando no pátio agora, vai estacionar aí na posição 12 do pátio 3. Coordene com a equipe de solo que após o tráfego está autorizado seu pushback. Sim, será atento ao tráfego ingressando, coordena com o solo após o ingresso do mesmo, autorizado o pushback para na compra. Boa noite, Centro 3178, boa noite, acione identificação. Foi direto Itapa, descendo para 2 Lopes, o QNH no 04, reporte localizador. Itapa, direto para 2000, reportará localizador 3173. And ground, X-ray Alpha, for Yankee Juliet. Should we continue straight ahead? Affirmative, stand 1-2. Okay, go ahead that way, continue straight ahead, X-ray Alpha, for Yankee Juliet. Will you confirm the position for X-ray Alpha Alpha Yankee Julius? Straight ahead, April 1, position 1-2. Straight ahead, position 1-2, X-ray Alpha Alpha Yankee Julius, April 1. 624 aos 45, 1198, bom voo. 198, boa noite, obrigado, 6224. Chilé 6224, boa noite. Chilé 6224, boa noite, contato radar, suba 190, sai da PUCA. 190 na PUCA, 6224. Salvador é o 5972. Siga. Permanece nessa frequência mesmo, senhor? Pode ser, pode manter. Ok, estamos aguardando para início de acionamento do pushback. Permanece. Comandante Central, 9908, 04 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alterna Galeão, para o nosso preparo. E até o ponto de espera, chame pronto, 1014. Total 9908, livre da ponta dispersa, lá na pronta, ajuste 1014, corrigindo o POB é 05. Gente, o 5972. Controle, teste rádio, Xané 6224. Xané 624, controle. Ok, senhorita, obrigado. Pensamos que tínhamos perdido contato, valeu. Xané 6224, chame Recife em 126, decimal 85. 2685, Xané 6224, boa noite. Boa. Rio 5972 para o táxi, POB 03, autonomia 3:40, alterna Guarulhos. 3:40 Guarulhos, livre até o Porto Espera, 1014, chame pronto para decolagem. Chamaremos pronto para decolagem 5972. Total decolou 5598, bom voo. 5198, total 9908, boa noite. 178, complete a aproximação, chama a torre 1862. 2 e meia, Salvador, é o total 9908. Total 9908, contato radar, sua 320, saída da EL. 320 na Dael, total 9908. Salvador, o trip 5344, autorizado até 150, cliente da, do ativo. Trip 5344, acione identificação, autorizado a chegada da Mari. Desça para 2000 pés, ajuste no 014, reporte localizador. Chegada da Mari, descendo para 2000, vai reportar no lote 5344. Controle, o trip 5218. TP5218, acione identificação, autorizado a chegada da Mari, desça para 3.000 pés, o ajuste em Salvador no 014. É, confirma para o 5218. 5218, acione identificação, autorizado a chegada da Mari, desça para 3.000 pés, o ajuste no 014. Informação para o 5218, foi intercortado. 5218, como recebe o controle? 5, cara. Desça para 3.000 pés, o ajuste no 014 está livre a chegada da Mari. Ele poderia repetir a informação para o 5218? Trip 5218, autorizado a chegada da Mari, desça para 3.000 pés, o ajuste no 014. Ok, na Mari para 3.000, estado no 014, muito grato. Ok. Voo 3178. Afirmativo, 080 com 12, está autorizado 3178. 3178, livre voo. Trip 5218, controle. A escuta prossegue. A presente, voo direto e TAP. Direto e TAP, grato. Controle de Salvador, boa noite, Rio 5972, decolado na sua escuta. Rio 5972, boa noite, contato radar sua 320, saída da EL. Da EL. No solo 00, direita, alfa, quilo, táxi via pátio 3, posição 7, pátio 1. Alfa, quilo pelo pátio 3 para o 7, 41317. Salvador, na papapá, Juliette Charlie Foxtrot. Juliette Charlie Foxtrot, assino identificação autorizada a chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste em Salvador 1014. Para 40 40 0 0 4, Juliette Charlie Foxtrot. Total 9908, chame Recife, 125, décima 1. 251, total 9908. Leste, Alfa, controle. Sim. Confirme a proa.